Ayrton Senna. Gostaria de assistir a corrida de Fórmula 1. Gosto muito de automobilismo. Mônica também. Claro, Robert. Vocês vão conosco. Stella está organizando um grupo aqui na empresa. Para nós, a Fórmula 1 é muito importante. Você sabe, com Ayrton Senna, há outros corredores brasileiros na Fórmula 1. Gente boa.